the morning. I'm with my daughter here. She's listening. How is your daughter, my friend? Thank you. somente um corpo, um espírito. Rei, meu rei, venha comigo. Transar a mente, um corpo, um espírito. Transar a mente, um corpo, um espírito. E ser. Isso aí, Pipax, diretamente do Japão, São Félix, conexão São Félix, Tóquio, nessa manhã de sábado, nublado, na Bahia. Uhul. Which style you wanna play next, my brother Pipax, which style? Mm-hmm.